Atenção, tudo que a gente vai falar nesse programa é extremamente relevante. Nós não somos especialistas em absolutamente nada e provavelmente vamos falar o maior número de bosta por metro quadrado. Então, não nos tome referência para tomar remédio, para provas de concurso ou discussão com seu pai e sua mãe. É apenas três pessoas falando besteira sobre seus heróis prediletos. Começa agora o Nerd Diário. Aqui é o Leônidas e, curiosamente, todo acidente genético na Marvel deu certo. Aqui é o Lucas Damasceno e mais vale uma cueca em cima da calça que uma mutação no sovaco. E aqui é o Igor, e aquilo de dizer que todo Pokémon evolui é uma mentira. Tem muito Pokémon que não tem evolução. É isso aí. Vamos falar hoje sobre a ciência nos quadrinhos. Vamos falar sobre evolução, sobre fator mutagênico, sobre genética, engenharia genética e tudo mais. E diretamente do Velho Mundo, nosso correspondente internacional, o doutor Lucas. E aí, Luquinhas? Opa, que está se passar? Então, galera. Já criou o bigodinho português aí? A gente está treinando aqui o fedor, que é a galera que não toma banho, a ignorância, a burrice, e principalmente, né, aqui, aquela. O velho do arroto. Aqui, sabia que em Portugal a galera pode arrotar e suar o nariz em qualquer lugar? Ah, é? Mas aqui, acho que aqui também pode, só é mal visto, não é não? Aqui não é mal visto, não. Aqui as gatinhas podem suar o nariz e ninguém liga. Você pode parar no meio da aula e tirar a catraca de catarra na lencinha, que é tudo lindo. Mas aqui. As ruas devem ser bem limpas aí, né? Aqui é uma beleza. Que maravilha que deve ser uma balada aí, hein? Chegar numa gatinha, ela já dá uma gargarejada de catarro e tá tudo Mas certo. então, catarro, evolução, o que isso tem a ver? Nada. Mas é assim que começamos o nosso tema. Eu tive uma professora no ensino médio que olhou no fundo dos meus olhos e viu derrota em mim. Essa professora lecionava biologia. Então, o assunto de hoje eu não estou muito à vontade. Mas você também levou 3 meses para comprar o livro da mulher, né, cacete? Pô, o livro custava 180 conto, velho. Biologia, biologia é arte, biologia, biologia é vida, biologia é beleza. Não é uma simples disciplina, cara. É um método de vida, é um modo de vida. Então, vamos deixar aí pro especialista bêbado, Lucas Damasceno, que é o nosso doutor aí em ciências biológicas, falar um pouquinho de genética e evolução, para a gente poder ter um parâmetro para começar a discutir sobre os poderes dos nossos heróis prediletos. Até porque essa discussão vai longe. Muito bem, Leônidas Igor. What is evolution? Evolução, rapaz, é aquela coisinha, é um processo que ocorre mudança ou transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Ou seja, aquelas pequenas mudanças que ocorreram do macaca, da macaquinha, até chegar nessa coisa linda que somos nós. Mas evolução e adaptação são coisas diferentes, coisas totalmente distintas. É seleção natural atuando em prol da evolução. O que isso quer dizer? os mais adaptados sobrevivem. Sim, os mais fortes sobrevivem. Sim, o super-homem sobrevive. Sim, ele é o mais forte. Pois bem, o que é seleção natural? Vamos analisá-la num exemplo prático. Temos 10 homens. 9 deles são altos, lindos e esbeltos, 2 metros de altura, plaqueira, ombro largo. E um garotinho, também lindo, de 1,60 m. E temos um pequeno buraquinho. Um meteoro vai cair na Terra. Até então, os homens de 1,90 m eram o top de linha. As mulheradas piravam neles. Aquele menininho de 1,60 m é o único que cabe no buraco. Ele enfia no buraco, os 9 morrem, ele sai do buraco, pega as gostosas, supondo que as gostosas não morreram na queda do meteoro. Simples assim. E reproduz a espécie. Ele era mais adaptado naquela situação. Ele era mais forte? Não, mas era mais adaptado. Então, se essa fosse a dinâmica adotada no ensino médio, eu te garanto que a nota do Enem de ciência biológica ia ser 1000 de todo mundo. Então, recapitulando. Não, vou nem recapitular. Bola pra frente. Isso é seleção natural. Agora, evolução, você sabe o que é, né? É você ganhar XP, chegar naquele nível e seu personagem muda completamente, ele evoluiu. Você compra novas habilidades e desbloqueia um super. Pra falar sobre o nosso tema aqui, o mais importante pra nós aqui é a genética, certo? Certíssimo. Genética, a gente pode começar falando sobre mutação, né? O que são mutações? São sequências dos nucleotídeos do material genético. E o que é os nucleotídeos? Sabe aquela coisa que se chama DNA, que a gente tem no corpo? Já ouvi falar. Aquela linda molécula. Ela é composta por 4 letrinhas. Cada letrinha é um nucleotídeo. E aquilo, em sequências de milhares e milhões de letras, vão formar o seu código genético, certo? Beleza. Esse código genético maravilhoso codifica proteínas, que vai dar a cor dos seus olhos, vai dar a textura do seu cabelo ruim, vai te dar esse dedão horroroso e principalmente, né, esse nariz torto. Então beleza, vamos linkar aí. Você está me falando que a proteína que foi transcrita através do nucleotídeo cria ou configura as nossas características, certo? Perfeitamente, não falaria melhor. Então acabamos de entrar aí nos nossos personagens. O primeiro que a gente vai falar dessa nossa lista dos heróis eleitos é o queridíssimo Wolverine. I've always been Wolverine. And I've always been alone. I'll probably be alone till the day I die. But that day ain't here yet. I'm the best there is at what I do. At least the people still living after I'm done doing it say that. You sure as hell didn't work out like we planned. But that doesn't mean giving up. This world may be broken, but I've got just the tools to fix it. Porque o Wolverine tem um poder muito peculiar, que é a regeneração mais foda de todos os personagens da história dos quadrinhos. E aí, vamos lá, Lucas, como que a gente consegue explicar essa regeneração aí do Wolverine? Primeiro, podemos pegar como base o sistema imunológico do menino. Digamos que ele tem um sistema imunológico equivalente a 1000 rapazes. Por quê? Porque nós temos coisinhas dentro do nosso corpo que atuam em antígenos. E o que é antígeno? Qualquer coisa que entra no seu corpo. Até bala é antígeno. Veneno, qualquer coisa. Então, ele tem uma superdosagem dessa substância no corpo, que faz com que combata qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de ferimento, rapidamente. Tá. E o sistema de cura é feito através de uma rápida proliferação celular. Então, o ciclo celular dele é mais rápido. Mas olha só, o dele é meio roubado, porque não importa qual é o ferimento ou qual é o nível de desgreta que ele sofra. Porque na Civil War, o vilão chamado Nitro explode agarrado ao Wolverine, só sobra o esqueleto dele banhado de adamantium, ele regenera tudo de novo, cara. Como que você explica isso aí? Isso é roubalheira mesmo. Mas vamos supor... vamos supor que dentro do adamantium tem a medula óssea. E a medula óssea ainda contém células regenerativas. Não, é realmente, o adamantium... Materiais. Muita gente acha que o Wolverine tem esqueleto de adamantium. Mas não é assim que funciona. O adamantium foi injetado através da corrente sanguínea do Wolverine nos ossos. Então ele tem uma cobertura de adamantium e o adamantium penetrou um pouco na sua estrutura óssea, mas por dentro ainda é material orgânico. Sim, então a sua medula, né, que ainda é tecido vivo, ela tem a capacidade regenerativa. Claro que o cérebro, por exemplo, é inexplicável. Se ele perdeu o cérebro, nenhuma célula epitelial, né, célula da pele e nenhum outro tecido vai se transformar em cérebro. Mas aí, mas teoricamente, o crânio de adamantium protegeu o cérebro da explosão, entendeu? Não sei se isso é possível. Não, porque nessa edição, o Wolverine fica só o esqueleto. Dá pra ver que dentro do crânio não sobra nada, não resta nada. Isso aí é, quer dizer, na verdade tudo é cientificamente impossível, mas tentando achar uma explicação, o cérebro, ele, esse tecido que existe ainda na medula, ele vai se diferenciar nos órgãos e tecidos que recobrem o corpo. Ah, entendi. E de lambuja também a gente explicou o céu do Dragon Ball. Não é uma possibilidade. Mas o Cell é um androide, né? Não um humano. É, mas... O Cell é explicado mais por bactérias. Por quê? Ah, é? Porque se um pedacinho do Cell cai, ele pode transformar em outro, você lembra? Que se transformava num monte de Cellzinho? Uhum. Isso aí é reprodução assexuada. Ah, beleza. Chama bipartição. Você pega uma bactéria, parte em duas e ela vira duas bactérias. Coitada, ela não tem sexo. Sentidos aguçados. E aí, como é que o Wolverine fareja melhor, enxerga melhor, ouve melhor e provavelmente sente o gosto melhor? Então, nas aves, nós temos uma região do cérebro que é mais desenvolvida, que é a parte da visão, né, e de coordenação motora mesmo. Mas você fala que é mais desenvolvida porque tem uma capacidade de processamento maior ou porque a massa encefálica é maior mesmo, daquela região? No caso das aves, é massa encefálica maior. Certo. Que é a parte de maior desenvolvimento. Que é igual nós temos o lobo occipital mais desenvolvido, que é uma parte mais de raciocínio, e as aves têm esse lobo frontal bem desenvolvido, que é tratado na coordenação motora, que é pelo voo. O voo é uma característica dificílima. E mesmo a visão delas, que em algumas aves, não todas, é muito bem desenvolvido. Certo. Wolverine, nosso grande herói, pode ter várias áreas do cérebro desenvolvidas, que é o olfato, a audição e... No caso dele, é só os dois. Ó, antes que mandem e-mails falando que eu tô falando bosta, eu não me lembro se ele enxerga melhor do que um ser humano normal. Eu não estou falando que ele não enxerga. Sim, mas... o princípio é o mesmo para todos os sentidos. É uma área do cérebro que tem essa capacidade maior de processamento, porque a massa encefálica é maior, né? Ela processa maior informação, então desenvolve uma maior habilidade. Que é o caso de músicos excepcionais, que é comprovado que eles têm uma área do cérebro mais desenvolvida que outra. E no caso do Wolverine, ele pode ter várias áreas, né, desses sentidos mais desenvolvidos que o normal. Certo, então o Wolverine passa. Agora me explica o que, que isso tem a ver com a inspiração de que foi feito o Wolverine, né? Que foi feito na inspiração de uma lontra. O próximo X-Men da super lista seria a Jean Grey, e de Keké nós iríamos pegar o Vingador Marciano. o John da Liga da Justiça. E aí, a Jean Grey, ela tem telecinese e poderes psíquicos, né? Como é que a gente vai explicar a capacidade dessa mocinha? Bem, esse poder nela, que é de nível ômega, diga-se passagem, junto com o Xavier e outros ninjas, pode ser explicado por um acesso, né? Por uma corrente eletromagnética, capaz de entrar em sincronia com outras frequências de outras mentes. Como isso é possível? Não, isso não é possível. Não. Então, recentemente, eu estava lendo uma reportagem de um médico brasileiro que está liderando uma pesquisa nos Estados Unidos em que ajudaria deficientes físicos em sua adaptabilidade, né? Essa pesquisa consiste num supercomputador que o usuário iria necessitar de uma coroa, e essa coroa captaria essas ondas eletromagnéticas emitidas pelos impulsos nervosos do cérebro e transformaria isso num comando. E aí, colocou a coroa lá no macaco, o macaco moveu uma seta, juntou algumas peças de um quebra-cabeça simples, triângulo com triângulo, bola com bola, quadrado com quadrado e tal. Nessa brincadeira aí, podia forçar um pouquinho, que ela desenvolveu demais a capacidade de emitir esses impulsos eletromagnéticos. E ela conseguiria sincronizar, né, esses impulsos elétricos com outros impulsos elétricos vindo de outra mente. E assim conseguindo decifrar eles. Certo. Uma emissão eletromagnética. Certo. Aí a gente tá explicando a comunicação telepática. Mas sim, e a telecinese? Como que ela conseguiria mover as coisas apenas com o pensamento? Será que esse impulso eletromagnético emitido pela onda cerebral da Jean Grey seria capaz de vibrar as moléculas presentes em toda a matéria? Uma vibração é capaz, se esse nível de eletromagnetismo for alto, que ele pode atrair, né? Mas o nível de energia tem que ser muito alto para isso acontecer. E o corpo dela tem que estar totalmente adaptado para isso. Aguentar tal energia. Se ela consegue vibrar as moléculas presentes na matéria, ela consegue movê-la. Inclusive, mover a si mesmo, porque a Jean Grey, a gente tá esquecendo aí, ela levita. Ela teria que ter um controle muito foda de toda essa energia, de todo esse campo magnético. Ela estaria muito à frente de todo o passo evolutivo de qualquer ser humano, mesmo fictício. É indiscutível que a Jean é um dos principais mutantes do X-Men. E também é uma das personagens mais fortes da Marvel. Isso aí é indiscutível. Tanto é que ela é a Fênix e tal. Ela vai além de um mutante comum. A gente está ignorando esse fato aí, porque o próprio Xavier tem os poderes que ela teria e não tem a capacidade que ela tem. Sim. Ela controla níveis de energia muito mais alto que o Xavier. Essa radiação ômega que ela é capaz de suportar, ela a torna muito mais, né, capaz de expandir esses poderes. Ela é o, né, ela é o Xavier ao quadrado. Ela é o Xavier com cabelo. É o Xavier com cabelo. Eu digo mais, ela é o Xavier gostosa, porque a Jean dos anos 90 é magnífica. Se me permitem dizer uma coisa, ela é o Xavier que anda. Coitado. Que piadinha, né? E o próximo a ser analisado aí é a vampira, meus amigos. A capacidade de roubar conhecimento, informação, memória e habilidade de um alvo apenas com o toque. Todas as nossas habilidades e as nossas capacidades, me corrija se eu estiver errado, ficam registradas em departamentos diferentes no cérebro. Certo, Lucas? Certíssimo, Fabrício. Então, se, por exemplo, eu não sei jogar tênis e eu comecei a treinar tênis, a praticar, a experiência durante a prática vai resultar num aprendizado, e esse aprendizado fica registrado numa área neural responsável pela memória, que junta teoria e prática, que seria uma memória mecânica e uma memória intelectual, certo? Certíssimo. Lembrando que todo o processo de aprendizado, ele é físico também, no sentido de criação de novas sinapses, de novas conexões cerebrais. Então, cada pensamento que nós temos, ele é uma associação diferente dos nossos neurônios, né, que causa um certo impulso, um impulso nervoso, vai gerar esse pensamento. Então, toda vez que eu penso em bala, uma bala, um doce, um sorvete, no magneto, ou mesmo na vampira de sutiã, vai ter uma sinapse, né, exatamente perfeita para aquele tipo de pensamento. É uma ligação direta, né, que nós vamos ter. Então, ela poderia ter a capacidade de roubar essas informações que estão armazenadas no nosso cérebro. E ela rouba através do quê? De sinapse nervosa. No que ela encosta, ela consegue transferir esses impulsos eletromagnéticos para a vítima. Esse impulso eletromagnético vai provocar um segundo impulso eletromagnético no mesmo sentido, só que direção contrária. Vai reverter a polaridade. Sim. Vai reverter a polaridade, trazendo as informações para ela. Tipo um sonar elétrico. Se ela tiver a capacidade de remodular, né, as próprias conexões, ela realmente pode aprender novas habilidades, né, a partir desse toque. Mas ainda não explica, né, só esse remanejamento aí celular, não explica o roubo de energia. Né? Isso pode ser explicado através de uma osmose energética, não sei. Ela teria células específicas que funcionariam como baterias. E essas células entrariam em ação através do contato direto com a vítima e ia roubar a energia contida nas células da vítima. Dá ou não dá? Nunca pensei em algo do tipo. Mas realmente é a melhor explicação que eu já vi para roubar a energia dos outros. Mas isso ou uma chupetinha, claro. Mas isso ainda assim não explica uma coisa, que ela conseguir roubar poderes de outras pessoas, de outros mutantes. Por quê? A gente falou, por exemplo, que o poder da Jean Grey ou do Wolverine é um desenvolvimento cerebral, né? Tipo assim, o Wolverine tem uma área específica que corresponde aos sentidos aguçados. Essa área tem a massa encefálica de maior volume do que de pessoas normais. Então, como é que ela roubaria o poder do Wolverine? E será que a massa encefálica dela daquela localidade corresponde ao olfato? Ia crescer, ia desenvolver e depois ia murchar? Porque a vampira perde os poderes com o tempo. Mas aí entra naquilo que o Lucas falou, que as habilidades que a gente tem, que a gente aprende, elas são organizações, são sinapses nervosas, são ligações de neurônios. Ela pode aprender, na hora que ela está absorvendo energia da pessoa, como que essas ligações estão feitas na pessoa que dá aquela habilidade para ela. É uma boa, hein? Perfeito. E o poder é uma modulação, né, não só do cérebro, né, da sinapse nervosa, mas como do corpo. Porque todos os poderes são explicados pela mutação. É um simples fato de evolução, de adaptação. Que as células dela vão ser mudadas, né, no geral, vão ser reorganizadas de maneira a agir como as outras. Isso também pode explicar por que ela perde o poder e não mantém permanentemente, né? Porque ela não é natural dessa habilidade. Então, o corpo dela, o DNA dela, não é natural dela ter essa habilidade. Ela só absorveu durante um período de tempo. Mas tem um mutante da formação clássica, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, os ouvintes vão mandar aí, que ele era parceiraço do Wolverine e ele tinha exatamente o mesmo poder da vampira, só que ele não perdia as habilidades. Aí nós temos aquele clássico Overpower. Né? Ele era tão overpower que ele foi banido do mundo dos X-Men. Porque senão não ia dar pra continuar a revista. Vamos lá então, sumindo e aparecendo em outro lugar, olha a piadinha pronta. Nós temos o próximo, que é o Noturno. Ó, ficou de noite, Noturno. O Noturno, que é o poder do teletransporte. Quando um corpo atinge uma velocidade muito elevada, próximo da velocidade da luz ou acima dela, ele... Nenhum corpo atinge velocidade acima da luz, né? É um dos dogmas da relatividade. Tá, mas nós estamos falando do Noturno. Noturno, o Einstein não conhecia. Você consegue se deslocar no espaço e o espaço se deforma devido ao seu coeficiente energético. Então, ao mesmo tempo que eu estou indo para Marte, na velocidade da luz, Marte se aproxima de mim numa velocidade X, certo? Uhum. Eu consigo deformar o espaço aproximando os corpos, ao invés de somente eu me deslocar e ir em direção àquele corpo, certo? Uhum. Vamos supor que o Noturno consegue acelerar suas moléculas numa velocidade absurda e ele consegue se destruir e, numa capacidade molecular, alcançar a velocidade próxima da luz, passar por todo esse processo e se reconstruir no lugar de destinado. Viajou, hein, Leandro? É uma possibilidade. Você viajou? Já achei, nossa. Você viajou muito. Agora eu vou falar o que eu já li sobre teletransporte que o ser humano estava pesquisando. O que eles estavam examinando era a propriedade que os átomos têm de se atraírem e organizarem de alguma forma. Então eles estavam querendo, por exemplo, fazer um átomo de uma distância qualquer se organizar da mesma forma que uns átomos que estavam aqui. Então, por exemplo, se organizar um átomo lá em Nova York da mesma forma que os seus átomos estão organizados. Aí você ia se construir lá em Nova York. Aí você está falando em nível molecular. É. Então uma molécula que tem, sei lá, X átomos, vai, 3 átomos, que estão no formato piramidal, vai se destruir lá em Nova York e vai se reconstruir aqui no mesmo formato. É isso que você está falando. É, os átomos que estão aqui no ar, porque em todo lugar tem átomo, então os átomos estão aqui no ar. Eles vão se juntar e agrupar e reconstruir na sua forma, para você aparecer aqui. Entendeu, mais ou menos? Entendi. Mas aí eu mando uma pergunta pro Lucas. Levando em consideração a complexibilidade do ser humano, isso não seria tanto quanto impossível? Sim, porque pensamento é abstrato, ideias são abstratas, criatividade é abstrata. Então mesmo nós conseguimos reorganizar todos, cada átomo da nossa cabeça, do nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ainda seria artificial, não seria a mesma conexão que a gente ia ter, entendeu? E assim, a única maneira de teletransportar é haver uma conexão para destruição e reconstrução em outro lugar. Algo tem que se comunicar. Não, eu tive uma luz aqui, que acho que vai tirar a gente do buraco. Eu acabei de lembrar que o Noturno, ao se transportar, não é questão de velocidade, porque ele abre um portal temporal e passa por um submundo similar ao inferno cristão ou algo assim, que tem até criaturas nesse submundo. Ele passa por esse submundo e aparece aonde ele quer, só que isso numa velocidade incrível. Isso aí a gente pode resumir no buraco de minhoca. Nossa senhora, que bosta. Stephen Hawking já dizia que o nosso universo tem várias conexões e os buracos negros, né, são esses portais que geram novas dimensões do universo e conectam esses universos entre si. Portanto, o Noturno Ele é capaz de gerar um buraco negro com uma energia, sei lá de onde ele tira. Se for do metabolismo dele, ele tá fudido. Caçar uma energia do caramba. Ele vai gerar um buraco negro, entrar nele, rezar pra sair no lugar certo, gerar outro buraco negro pra sair na realidade atual. Ou seja, ele é um controlador de buracos. Mas isso ainda assim, e eu acho que é isso que eu vou falar, encerra a discussão sobre o Notu, não explica por que que quando ele desaparece, a fumaça tem cheiro de enxofre. Ele deu um passeio no inferno. Que outro cheiro você queria? Ou se não, pode ser gases. Quando que a pessoa vai fazer o tiro feliz naquele campeonato, o cara tem que levantar 200 quilos. Certo. E se você reparar bem mesmo assim, a concentração de enxofre, né? De metano e de outras substâncias que rodeiam aquele lugar aumentam na hora que eles fazem o esforço para levantar o peso, né? Ou seja, o corpo, ele praticamente uma quantidade de gás inacreditável quando você faz um esforço físico muito forte. Ou seja, a gente peida então, pelos poros. Peida, exatamente. Esse é o caso do Netuno. Ele peidaria, né? Por todos os ao gerar esse buraco negro de enorme quantidade de energia, né? Ai, ai, ai. Tá aí. Notuno peidorrento. Próximo. Mística. A mística que tem o poder de se transformar em outras pessoas ou se transformar em um animal sem respeitar a massa corporal. Então ela pesa 70 quilos, ela pode se transformar em uma cobra que pesa 10 quilos. O caso da mística é um caso chamado no mundo da biologia de mimetismo, né? Que tem por objetivo dar condição aos animais de proteção e, no caso, ataque, né? Geralmente ele é dado sob forma de corpo. E alguns, como lulas, etc., podem mudar a textura, que é o caso da mística. Como fazem isso? São concentrações de pigmentos que têm as vesículas dentro das células. Então, se o por percepção, né, do ambiente, mesmo da visão, ele gera estímulos nessas células, e essas vesículas são liberadas de determinadas cores, né, geralmente cianinas e etc., que dá o pigmento azul nos animais, e diversas outras, amarelo, verde. Então o animal percebe a cor do ambiente e libera esse pigmento na célula, que colore o epitélio. Mas isso só explica a mutação de cor, de camuflagem. Ela se transformar em um animal que seria... Não perca de massa. Porque já dizia aquele homem, o sábio homem Lavoisier, que nada se cria, nada se transforma. Não, hein? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Aí... Todos nada se cria, tudo se copia. O nosso amigo. Então não tem como ela perder essa massa. Ela tem que transformar essa massa em alguma coisa para conseguir recuperar depois. A gente pode ter diminuir o volume, mas a massa não. O volume pode ser reduzido, porque um DNA ele tem metros de comprimento. E cabe numa célula que tem 10 a menos 5 micrômetros de comprimento. Então, isso tudo só por compactação de volume. Então, ela pode realmente reduzir, mas seria uma cobra ainda de 70 quilos, segundo a física. Agora eu vou além, tá? Senta na cadeira que eu vou além. Para resolver o problema da cobra de 70 quilos, e se ela conseguisse criar um microcampo gravitacional em torno de si mesma? Mas esse é um poder muito mais forte. Mas só serve pra isso. Só serve pra reduzir o peso dela. Se fosse ela, eu ia deixar daquela viadagem de ficar transformando tinho, ficar transformando em homenzinho. Pegava o campo gravitacional, explodia tudo, bacalhava. Não, mas ela não tem a capacidade de expandir esse campo absurdamente, não. Ela só consegue alterar o campo gravitacional em torno de si. Mas isso não ia alterar a massa dela, ia alterar o peso. O peso, não, a massa ia continuar a mesma, a discussão aqui é o peso. Mas isso ia alterar os movimentos dela, e a Mística é um personagem muito ágil. Sim, ali, se fosse esse o caso, ela ia andar tipo em câmera lenta, né? É, então sim. Mística não passa. Você é impossível, mesmo por ficção. Não, ela passa duro, só não passa a massa, hein? É. Mística... Homem. Vem curtir o Big Brother aqui fora. Mística, você tá eliminada. Vamos no mutante mais maneiro dos X-Men. Por isso que ele não faz parte dos X-Men. Magneto. Ele faz parte da revista X-Men. Mas não dos X-Men. Eu falei dos. E aí, Magneto, eu não faço a menor ideia. Oh, acabei de inventar uma explicação agora. E se o Magneto tivesse o poder de ampliar... Nossa senhora, mas explica só uma parte, peraí. Se o Magneto tivesse a habilidade de manipular com propriedade a amperagem e a resistência dos impulsos eletromagnéticos provocados pelo corpo. Isso explicaria o poder dele. Sim, porque ele criaria uma resistência no seu próprio corpo. Exatamente. Uma resistência que daria para criar uma bobina, que é um dos instrumentos fundamentais para a produção de magnetismo, né? Que é um fenômeno natural relacionado à atração e repulsão. Ou seja, ele é uma grande bobina. Igor, o nosso cientista de plantão. Assim que ele poderia trabalhar com o campo magnético da própria Terra. Porque existem animais que conseguem perceber o campo magnético da Terra de maneira diferente do ser humano. Como os pombos, que eles se orientam pelo campo magnético da Terra para poder voar. Ele poderia, além de se orientar pelo campo magnético, conseguir alterá-lo e utilizá-lo como quisesse. Olha só. Essa é boa, hein? Agora tá ficando bonita, hein? Mas essa... perceber o campo magnético e manipulá-lo é um passo, assim, extremamente grande. Porque... Não, mas pode ser uma fusão das duas coisas. Sim, tem que ser. Tem que ser. Só que isso não explica ele mudar a propriedade do metal. Porque o magneto, ele pega uma porta de elevador... E transforma ela numa, sei lá, numa prancha e tal. Então assim, mas... ele não só amassa e estica, ele muda completamente a propriedade do metal. Pra você manipular um metal, pelo menos o que o ser humano faz, ele usa altas temperaturas, alta pressão, né? Tem que ficar martelando nele várias horas e oscilar bastante a temperatura. Só com magnetismo o ser humano consegue alterar a propriedade do metal da maneira que o magneto altera. Mas o magnetismo, se em alta escala, em alta proporção, ele pode gerar uma pressão muito forte, né, entre a atração e repulsão de objetos. Então se você repelir dois objetos na mesma força, né, ele vai ou atrair dois objetos na mesma força, ele... Meu despertador, são 8 horas da manhã. Então, se você repelir ou atrair dois objetos com a mesma força, uma força forte, ele é capaz de alterar totalmente sua propriedade. Propriedade física, claro. Você pode modular ele. Que é o que acontece com aqueles grandes guindastes. Você consegue, né, levantar pesos exorbitantes e etc, alterar formas e amassar carros só com a força do eletromagnetismo, né? No caso aqui é só o magnetismo. Certo, mas isso ainda assim não explica a habilidade que o Magneto do filme tem de poder sentir o cheiro do adamantium, que o Wolverine tenta se esgueirar assim, entre as árvores para atacar o Magneto. Ele para o Wolverine no ar e fala: meu caro, o cheiro do adamantium pode ser sentido a quilômetros de distância. Eu acho que essa frase é só uma expressão poética. Ele não sentiu o cheiro realmente. Ele reagiu à presença do metal, né? Não. Sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro. cara é um grande parejador. Isso aí que tem. Cheiro de... sovaco de mendigo. Porra, o cara segue. O cara consegue sentir o cheiro a quilômetro de distância. Ah, é que isso? Isso é um absurdo, velho. Se o cara tá dando migué no Não, tem uma revista, Era do Apocalipse, que o Magneto, ele desenvolve tanto o poder dele que ele consegue manipular o ferro no sangue da pessoa. Ah, mas tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Sabe que isso aí é brincadeira com isso. Eu fico indignado com isso. O ferro que tem no sangue é uma miséria de ferro, uma miserinha que ia dar uma anemia no cara, velho. Magneto passa. Magneto passa. O próximo é o Bob, o Homem de Gelo. Passou no Discovery Channel uma vez um cara que consegue regular a temperatura do próprio corpo. Ele fez uma maratona, uma corrida. Ah, eu lembro desse cara. É, ele fez uma corrida lá na Antártica, no só gelo, e ele correu sem roupa, sem tênis, sem nada. Ele correu no gelo descalço, sem roupa, sem nada. E tipo, no meio da corrida, os médicos falaram: não, você vai perder o pé, que já deu gangrena, né? Aí já tinha parado a circulação no pé e tal. Você vai perder o pé. E ele continuou. Chegou no final e conseguiu fazer a circulação de sangue voltar no pé e a temperatura voltar ao normal. Não perdeu o pé, não. Não. Ele e o Beowulf. Mas deixa eu falar um trengozinho, só. Nenhum ser humano ou mamífero é capaz de regular a temperatura desse jeito ninja, não. Não, peraí, mas isso a gente tá falando de ser humano normal, a gente tá falando do Bob. Não, o Bob sim, o Bob é uma exceção, né? É aquele caso. Tinha, né, 10 homens fortes, assim, de 1,80m, aí caiu uma pelenga de gelo. Mas sempre há exceções. Tem aquele programa que o History Channel fez que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é os super-humanos de Stan Lee. Que o Stan Lee, junto com um cara lá, procurava pessoas com habilidades estupendas pelo mundo e acharam um indiano que tem a capacidade de passar tensões elevadíssimas pelo corpo. Então o cara enrolava na barriga lá um fio de cobre, ligava na rede de alta tensão, passava 220 volts com a amperagem altíssima e o cara ficava de boa. Ele segurou uma placa de resistência na mão, que ele esquentou ela tanto que quebrou um ovo nela e o ovo fritou. Ele suporta, sei lá, 1 milhão de vezes a mais do que um ser humano normal. Os mutantes estão entre nós. Sim, todos nós já somos pequenos mutantes, né? Só que nossa mutação é muito ridícula. Eu queria sim um olho que soltava raio-x, uma super força. Que maneiro. Então, assim, a mutação está entre nós. Não está visível, como a gente percebe. Ou tá, né? Aquele nego seu com a cara torta que já nasce assim. Sim, ele teve uma mudança. Só que não foi boa, não, né? Realmente. Ele não deu sorte. Ele vai ter que fazer de novo. Ele vai ter que reiniciar. O Bob Homem de Gelo passa. Homem de Gelo passa? Passa, porra. Passa, a gente já tem um que apareceu no Discovery Channel. Eu acredito no Discovery Channel. Discovery Channel nunca mentiu pra mim. Não, caralho, falou sobre regular a temperatura do corpo e tal. Então, Discovery Channel passa. Ó, o Bob passa. O Bob passa.